Irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É uma bênção podermos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo 13, que é uma advertência contra as práticas pagãs. É um capítulo bem fácil de entender, muito fácil, porque é uma exortação a que nós não aceitemos de modo algum a prática contrária à palavra do Senhor em nossas vidas. É o único cuidado que nós temos que ter, cuidado grande. Muito cuidado numa leitura como essa, porque naquele momento, como já venho falando a vocês, nesse e em outros livros do Pentateuco, a palavra era mais dura no sentido de matar até as pessoas que praticavam o paganismo nas terras de Canaã, nas cidades que eles iam tomar e matar as pessoas, acabar com os praticantes e isso tudo. Muito cuidado, porque o conteúdo é importante no sentido de que nós sejamos muito firmes em não aceitar em nossas vidas, na nossa família, na igreja, nada, rigorosamente nada, que não provenha da palavra do Senhor. Esse é o conteúdo que nós temos que aproveitar. Agora, a forma como eles lidaram na conquista da terra prometida é uma forma bélica. Mais uma vez eu repito isso, era uma guerra, uma luta militar e também de todo o povo. Então precisamos tomar cuidado. Deus revelou? Sim. Deus revelou a Moisés, era um momento específico. Mas depois nós vamos aprender com Jesus e com o Novo Testamento, que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne nem o sangue, mas contra os poderes malignos, para resumir, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, nós não vamos sair matando ninguém, nem destruindo ninguém, jamais. Aceitemos qualquer coisa que até insinue isso, mas vamos manter o conteúdo de fidelidade, manter a fidelidade ao Senhor, simplesmente mudando a forma para a forma que Jesus adotou na sua prática e que depois Paulo sistematizou nos seus textos. Tá bem? Então vamos tomar esse cuidado. Mas com relação a compreensão do texto é muito fácil, porque é isso que eu comentei com você agora, a necessidade da manutenção da fidelidade ao Senhor. Entendendo, portanto, aquele contexto como um contexto X, um contexto particular, em que Deus estava fazendo isso para que o povo de Israel não se contaminasse. Infelizmente, com o passar das décadas e séculos, mesmo depois de já terem conquistado, muitas dessas práticas pagãs ainda permaneceram em Israel, no meio do povo, infelizmente. E no nosso meio cristão, há muita aceitação também de diversas posturas que contrariam a palavra do Senhor. Nesse sentido, nós temos que ser muito firmes. Nesse sentido, nós não podemos aceitar para nossas vidas, para as nossas vidas, nem para a nossa família, nem para o povo de Deus. Só que nós vamos fazer essa luta no campo espiritual, com oração, com jejum, com testemunho da palavra, o testemunho do Evangelho, com muito amor, para que todos, em todos os lugares, entendam que só há um Deus Criador dos céus e da terra e só a Ele nós devemos prestar culto. Mas devemos fazer isso com todo o amor que Jesus nos demonstrou. Faço a leitura da devocional de abertura, devocional que o irmão Everson nos mandou, para aqueles que estão chegando. O nosso irmão Everson é da cidade de Atibaia e irmão em Cristo, meu primo, e sempre ele manda uma palavra para nós abrirmos essa devocional. Muito bem. Diz assim o texto que foi mandado: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Salmo 34, versículo 15. Então, irmãos, não deixe a chama apagar. A tendência do fogo é apagar. Se não houver combustível, ele extingue. O fogo alastra ou apaga. Não podemos deixar o fogo se apagar no altar do nosso coração, o fogo de Deus, né? O fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Isso nós não podemos deixar apagar. Devemos cultivar uma vida de intimidade com Deus, revitalizar sua vida de revitalizar as nossas vidas em oração. Não deixemos as cinzas do desânimo cobrir a nossa alma. É tempo de buscar o Senhor até que ele venha e restaure sua sorte e reavive o seu coração. Ele nos abençoou e nós também o abençoamos. Abençoamos os irmãos que cooperam com ele, abençoamos sua família, sua vida, sua família e abençoamos todos os irmãos e irmãs que nos ouve nessa devocional. Aliás, muito obrigado pela resposta de ontem. O número de pessoas que ouviu, isso que eu quero dizer, e participou dessa devocional. Muito bem. Capítulo 13 de Deuteronômio. Estas são as palavras, é o título original. E nós devemos sempre lembrar esse título original hebraico, que depois passamos a acolher, aceitar como Deuteronômio. Mas o nome é Eler da Devarim. Estas são as palavras. Estas são as palavras de Deus a Moisés e para o povo de Israel. Versículo 1 do capítulo 13, advertência contra o paganismo. Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se essa obra maravilhosa que ele anunciou se realiza e ele te exorta, vinde e sigamos outros deuses, que não é o Deus que tu conheceste, e passemos a servi-los, não deis ouvidos às palavras desse pregador, ou sonhador, ou feiticeiro, ou qualquer outro tipo de prática. Então, não deis ouvidos às palavras desse pregador, ou sonhador, ou feiticeiro, porquanto Yahvé é vosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, que vos está pondo à prova para aflorar diante de todos o quanto de fato amais ao Senhor de todo o coração e com toda a alma. Diz assim a nota: o cumprimento posterior é um dos testes quanto à verdadeira profecia bíblica. Mas a regra geral é ainda mais exigente. Previne quanto à chamada previsão inteligente. Uma habilidade humana, matemática, estatística, que finge ser profecia, mas demonstra-se apenas numa ferramenta eficaz nas mãos de falsos profetas. Mais do que as profecias, irmãos e irmãs, devemos buscar o Deus das profecias. É Ele quem prova os nossos corações a fim de ver se somos adoradores sinceros ou apenas crentes mercenários atrás da bênção. Esse texto é atualíssimo, né? As pessoas ficam buscando a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Tecnicamente, o termo hebraico para sinal é otra, qualquer marca ou prova que revela ou confirma um acontecimento. Milagres e profecias seriam os sinais mais claros. O prodígio, mofet, em hebraico, é um milagre que comprova a autoridade de quem o operou. Essa palavra deriva da raiz yadhat, que significa persuadir. Mesmo em nossos dias, existem seitas e grupos religiosos que chegam a se vangloriar das revelações sobrenaturais que se lhes ocorrem, como também curas e grupos religiosos que chegam a defender milagres e maravilhas e realizar alguns milagres e maravilhas. É importante observar que sinais e eventos sobrenaturais, irmãos, por si só, não provam que Deus falou. Uma ocorrência sobrenatural é mesmo de Deus, é de Deus, quando seu conteúdo e contexto promovem a fé dos participantes em Yahvé ou Elohim. O Deus verdadeiro e Pai de Jesus Cristo e a manifestação de todo o evento é coerente com a revelação dada a todos nós mediante as páginas das Sagradas Escrituras. Ou seja, nós temos que conferir, nós temos que confirmar se vem de Deus mesmo, e nós confirmamos se essa palavra vem de Deus através da Sagrada Escritura. Esse é o meio. Nós temos que conferir e confirmar se o que foi dito vem, é coerente com a Sagrada Escritura. Há muita gente falando coisa, fazendo coisa, dizendo que é profecia. Até virou moda agora no Brasil. Qualquer pessoa de qualquer credo agora está usando a palavra vamos profetizar. O número de pessoas que se converteram a Cristo no Brasil cresceu muito. E algumas palavras que são do linguajar cristão acabaram se tornando moda. Então as pessoas dizem: não tem credo nenhum, ou tem um credo totalmente contrário a Deus, e dizem: ah, nós vamos profetizar, até em programas de humor. Então tome cuidado para que você não esteja caindo em uma armadilha, quando essa dita profecia, na verdade, nada tem a ver com o Senhor. Adonai. Senhor é Adonai. Versículo 4: seguireis, pois, somente a Yahvé, a Elohim, vosso Deus, e a ele amareis com reverência, cumprindo fielmente seus mandamentos e obedecendo a sua palavra. A ele tão somente servireis e vos apegareis. Quando aquele profeta ouvidente, quanto, perdão, aquele profeta ouvidente deverá ser morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos libertou e vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão. Tal impostor tentou afastar-nos do caminho em que o próprio Yahvé, teu Deus, te ordenou a caminhar. Desse modo, extirparás o mal do teu meio. Então, repito, para nós não vamos sair matando profeta nenhum, nem vidente nenhum. Não é ele que deve ser morto. O que deve ser morto e eliminado é a prática. E nós vamos conseguir isso através da oração, do jejum, do testemunho, e não através da violência física. Nós temos que extirpar o mal do nosso meio e extirpar não o pecador, mas o pecado. Se teu irmão, filho do teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha ou tua esposa amada, ou teu amigo mais chegado, tentar secretamente instigar-te, argumentando: vamos servir a outros deuses, deuses que nem tu nem teus pais conheceram, deuses de povos pagãos, vizinhos ou distantes de ti, de uma extremidade da terra a outra, não te deixes convencer. O problema desse crescimento que eu digo, né, há uma grande alegria com o crescimento numérico de cristãos. Há um aspecto de alegria, de gratidão. Mas a grande preocupação é que com o crescimento numérico, infelizmente, não veio ainda o crescimento qualitativo, a qualidade. E por isso a pessoa se diz cristã, mas continua praticando coisas que não têm respaldo bíblico. Então não te deixes convencer, tampouco ouças o que essa pessoa tem a dizer-te. Não tenhas a menor piedade nem compaixão de nenhum desses, nem o protejas. Então, quando eu falar de pessoas, nós vamos aplicar ao pecado, né? Não vamos ter compaixão do pecado, de nenhum pecado, nem vamos proteger nenhum pecado em nossas vidas. Sempre falo a começar de mim, passando pela minha família e chegando à sociedade, à igreja e à sociedade. Não vamos aceitar nenhum pecado. Pelo contrário, teu dever é matar sumariamente tal pessoa, no caso, matar sumariamente tal prática. Tua mão será a primeira a levantar-se contra esse infiel. Aí vamos lá. Tua mão será a primeira a levantar-se contra esse pecado, para matar o pecado, e depois as mãos de todo o povo de Israel. Era assim que eles estavam resolvendo na hora da conquista. Apedreja-o até que morra. Vamos apedrejar o pecado e não o pecador, pois tentou afastar-se do Senhor, o teu Deus, que te libertou e fez sair do Egito, da terra da servidão. Assim todo Israel saberá que de fato ficará com grande pavor e nunca mais se fará uma ação má como essa em teu meio. Então dá para entender claramente aqui o contexto. Eles estavam se preparando para viver na terra prometida e Deus, não aceitava de modo algum prática de culto estranha a ele, porque o povo era dele, a terra era dele, e ele concedeu ao povo de Israel, assim como nós também somos povo dele, e o Senhor não aceita nenhuma ação contrária à sua palavra. Caso ouças dizer: que numa das cidades que o Senhor teu Deus te dará para habitar, homens perversos, procedentes do teu meio, seduziram os moradores da cidade, vamos servir a outros deuses que não conheceste? Deverás investigar, fazendo uma pesquisa e interrogando diligentemente. Caso seja verdade, se o fato for comprovado, se essa abominação foi realmente praticada em teu meio, deverás passar então ao fio da espada os habitantes daquela cidade. Tu a sacrificarás como anátema, como maldita, juntamente com tudo que nela existe. Agora, isso nós devemos vigiar com relação à igreja. Se nós ficarmos sabendo, perdão, melhor colocando, se nós ficarmos sabendo que alguém de dentro da casa do Senhor está induzindo outros a praticar um culto a outros deuses, vamos interrogar, e se essa abominação foi realmente praticada, então nós vamos passar a fio da espada à prática do mal. À prática do mal. E devemos também disciplinar a pessoa que está conduzindo outros para a perdição. Devemos disciplinar seriamente. Na época da minha infância, eu fiquei sabendo que na minha igreja de origem, uma irmã, uma senhora, começou a levar outras senhoras, outras pessoas da igreja, a uma vidente. E as senhoras da igreja iam nessa vidente. Sem nenhum constrangimento, começaram a ir nessa vidente. Eu não sei exatamente, era pequeno, mas eu tenho certeza que algum líder percebeu esse mal, essa prática, e deve ter disciplinado as irmãs e disciplinado a pessoa que estava fazendo isso, a fim de que não praticasse mais tal abominação. Então é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos passar a fio da espada. O pecado e aquele que está conduzindo outros ao pecado, nós vamos disciplinar. Disciplinar os habitantes daquela cidade, ou seja, dessa comunidade. Tu a sacrificarás como anátema, né? Maldita, juntamente com tudo que nela existe. Essa consulta a essa vidente era acompanhado também de feitiçaria, de práticas de consulta aos mortos. Quem me contou foi minha mãe, já partiu para o Senhor. E eu me lembro que depois que ela contou, eu perguntei ainda jovem, entre criança, infância e adolescência, mas como vocês foram, né, nesse lugar, ou alguma senhora foi, ou algumas senhoras da igreja foram? E ela disse: ah, a pessoa boa, simpática, convidou, uma foi, depois a outra foi. Irmãos, irmãs, nós temos que ser vigilantes. Vigilantes, a liderança tem que ser vigilante, porque não tenha dúvida que isso continua a acontecer. Então, deverás passar o fio da espada os praticantes, não habitantes da cidade, mas os praticantes daquilo que é contrário à palavra do Senhor, sacrificando essa prática como anátema, juntamente com tudo o que nela existe. Depois, adulto, já no pastorado, conheci uma situação de uma das fundadoras de uma grande igreja, uma grande igreja da cidade de São Paulo, em que a fundadora tinha num lugar no fundo da sua casa, ela tinha um altar. Preste atenção, ela era fundadora da igreja, mas ela tinha um altar cheio de ídolos e praticava feitiçaria. E era fundadora da igreja, era honrada como fundadora da igreja. E conduziu outras pessoas certamente para lá. Então nós temos que ser muito vigilantes, repito. Muito bem, versículo 16. Reunirás todos os seus despojos ao meio da praça pública e queimarás completamente a cidade e todos os seus pertences para Iavé, teu Deus. Ela ficará em ruínas para sempre e nunca mais será reconstruída. No caso deles, era a cidade e a população, porque eles estavam tomando posse daquela terra prometida a Abraão, comprada em boa parte por Abraão, muitas partes, comprada por Isaque, comprada por Jacó, e depois, séculos mais tarde, aos poucos as pessoas foram ocupando, fizeram cidades, eles estavam recuperando a terra prometida. E nessa recuperação perceberam que haviam práticas malignas. E aqui Deus está dizendo: ó, não aceito. No nosso caso, nós não vamos fazer desta maneira, mas vamos dizer: olha, tudo que é prática do mal, saia da nossa presença, e nós vamos rejeitar completamente essa prática e todo o pertencimento dessa prática também vamos rejeitar, deixando esse tipo de culto mentiroso em ruína para sempre. E nunca mais permitiremos que seja reconstruído no nosso meio. Nada do que for sacrificado como maldita, como anátema, oferta, ficará em tua mão, a fim de que o Senhor afaste o fogo da sua indignação e ira. O irmão Everson mandou hoje um texto que fala sobre manter a chama do Espírito Santo acesa. A chama do Espírito tem que ser mantido acesa. Agora, o fogo da ira de Deus e a sua indignação vem contra toda a prática contrária à palavra. Oremos para que as pessoas saiam dessas práticas e convertam-se ao Deus Criador dos céus e da terra. Ainda voltando ao penúltimo versículo 17, ele em seguida te concederá a bênção da sua misericórdia e perdão e te multiplicará conforme prometeu sob juramento aos teus antepassados. Quem são os antepassados? São os pais. Traduzindo ainda mais, Abraão, Isaque, Jacó, né, José e os anciãos que foram mantendo a fé viva, mesmo no Egito. Então, louvado seja Deus por aqueles que mantêm a fé viva e verdadeira. Não podemos aceitar misturas, não podemos aceitar um cristianismo sem fidelidade à palavra do Senhor, sem fidelidade ao Senhor da palavra. Pelo contrário, sabemos que isso gera indignação da parte do Senhor. A indignação do Senhor foi tão grande que no deserto ele abriu a terra e engoliu os rebeldes. Irmãos e irmãs, não aceitemos nada contrário à palavra, porque ele continua abrindo a terra, aqui coloque entre aspas, ele continua abrindo a terra e engolindo pessoas que não se convertem. Feche aspas, né? Então, é uma forma de dizer: Deus não aceita, ele fica indignado, irado. Mas aquele que é fiel, o Senhor concede bênção, concede misericórdia, concede perdão, multiplica as bênçãos sobre essa vida, conforme prometeu sob juramento aos teus antepassados. Finalmente, último versículo, somente no caso de teres obedecido à palavra de Yahvé, teu Deus, guardando todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, e praticando o que é justo aos olhos do Senhor teu Deus. O Senhor vai abençoar, vai conceder bênção, misericórdia, perdão, multiplicar a graça dele sobre as nossas vidas, toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele vai multiplicar a bênção, conforme prometeu, mas somente no caso de teres obedecido à palavra de Yahvé. Somente nesse caso. Não adianta se dizer cristão. Eu não vou mencionar denominação nenhuma, nem placa nenhuma, porque não prego placa. Prego Elohim, prego Yahvé, prego o Criador dos céus e da terra, prego Adonai. Então, somente no caso de teres obedecido à palavra de Yahvé, somente no caso de termos obedecido à vida, o exemplo da vida de Jesus e seguido como discípulos de Jesus e vivido como comunidade que faz parte do movimento de Jesus, somente esses que obedeceram à vida e à obra de Jesus de Nazaré, no poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai, somente esses vão ser abençoados com todas as bênçãos que Deus prometeu. E como serão? Como? Guardando todos os seus mandamentos. Agora, irmão, irmã, para fechar, como você vai guardar os mandamentos se você não conhece os mandamentos? Como você vai guardar a palavra se você não conhece a palavra? Entende a estratégia dessa devocional? Estamos chegando já a uns 700, a mais ou menos 700 devocionais. Você só vai guardar aquilo que você conhece, aquilo que você tem. Isso você guarda. Mas se você não conhece a palavra do Senhor, como é que você vai guardar a palavra do Senhor? Então leve a sério isso. A fidelidade à palavra, a santidade bíblica. Somente no caso de teres obedecido à palavra de Yahvé teu Deus, guardando todos os seus mandamentos que hoje te ordeno e praticando o que é justo aos olhos do Senhor teu Deus. Aleluia. Amém e amém. Que o Senhor bendito abençoe sua vida e te faça fiel e guardador da palavra e do estilo de vida de Jesus, sobretudo. E que o Senhor te abençoe e te guarde a cada dia. E você seja implacável com relação ao mal, sem nenhum tipo de violência física hoje em dia, ou qualquer outro tipo de violência, de ridicularizar as pessoas, mas mantendo a sua fidelidade à palavra do Senhor e mantendo o seu testemunho. Deus é o Criador. O Criador dos céus e da terra. Que o Senhor te abençoe nisso. Às vezes, irmão, só um último comentário, eu fico impressionado e fico assim, impressionado mesmo é a palavra. Veja bem, filósofos gregos que habitavam num ambiente politeísta chegaram à conclusão que era necessário que no princípio de todas as coisas houvesse uma causa primeira ou um Deus primeiro, uma divindade primeira, tá bem? Porque eles usavam outras nomenclaturas. Até entre os politeístas chegou a essa conclusão. E muitas vezes nós aceitamos tranquilamente outras coisas como